abraço, hein? Valeu, meu bem. Obrigado. Boneca de trapo, pedaço da vida que vive perdida no mundo a rolar. Farrapo de gente que é inconsciente, nem caçou com prazer, vive para pecar. Boneca, eu te quero com todo o pecado, com todos os vícios, com tudo afinal. Eu quero esse corpo que a plebe deseja, embora ele seja prenúncio do mal. Boneca noturna que gosta da lua, é fã das estrelas e a da lua, que sai pelas noites, amanhece na rua, que a muito não sabe o que é o solar. Boneca vadia de banha e artifícios, eu quero pra mim seu amor só porque aceito seus erros, pecados e vícios, porque na minha vida meu vício é você. Como é que eu te quero com todo o pecado, com todos os vícios, com tudo afinal. Eu quero esse corpo que a plebe deseja, embora ele seja prenúncio do mal. Boneca noturna que gosta da lua, é fã das estrelas e a do amor, e sai pelas noites, amanhece na rua, que há muito não sabe o que é o solar. Boneca vadia de manhã e artifícios, eu quero pra mim seu amor só porque aceito seus erros, pecados e vícios, porque na minha vida meu vício é você. Porque no coração meu bem.